Neste momento entra no ar o programa Com Saúde, apresentação de Paulo César Coelho. Boa tarde, amigos. Eu sou Paulo César Coelho, aluno do sexto período do curso de Comunicação Social, área Jornalismo, da Estácio Nova Friburgo, que junto com o tecnólogo em meio ambiente e operador técnico Rafael Brito, com muita alegria e dedicação, damos início a mais um programa com saúde do seu especial mensal Esportes, na Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. O nosso objetivo é levar pelas ondas do rádio matérias, dicas e informações relevantes para que você, sua família e amigos desfrutem de uma vida com muita saúde e bastante atividade física. Estaremos em sintonia com você todas as quartas-feiras, de 6 às 7 da noite, sendo que esse programa especial Esportes, ele sempre vai ao ar uma vez por mês, na penúltima quarta-feira do mês. E no programa de hoje, vamos apresentar quadros que foram produzidos com muito carinho para ajudar a você a manter sua saúde numa boa, com bastante exercício físico. Lembrando que exercício físico e atividade física é para todos, não importa o gênero, a atividade profissional ou a idade. Ele é bom para a saúde de todos. Daí a motivação de fazer sempre uma vez por mês um programa especial voltado para esse tipo de prática. E hoje teremos na sessão No Consultório informações da pneumologia e da alergia para esclarecer o que fazer com alguns adolescentes que praticam exercícios físicos, praticam atividade física, mas em decorrência disso desencadeiam crise de asma. O que fazer quanto a isso nós veremos no consultório. No momento do bebê, quando é que devemos levar o bebê para a piscina? Ele já tem condições de frequentar a piscina a partir de que idade? E se tem, quais são os cuidados? E aprender a nadar? A partir de que idade ele poderia já ter condições de aprender a nadar? Isso e outros detalhes sobre o bebê na piscina nós teremos no momento do bebê. Já ouviu falar que se você comer e for fazer atividade física em seguida, você pode até morrer? Será que isso é fato ou boato? Pois é neste quadro que vamos esclarecer o que tem de real ou imaginário nesta situação. Temos também na sequência A Saúde na Mídia, uma matéria fresquinha que acabou de sair na internet, num portal famoso aqui no Brasil, associando a prevenção da ocorrência de estrias com quatro medidas. E entre elas, a atividade física, o exercício físico como protetor da ocorrência de estrias. E quando ao contrário? E o que a gente não deve fazer da atividade física para que não a favoreça? E isso já já na Saúde na Mídia. No Viver Melhor, nós temos a participação do psicólogo René Vinícius Cândido Ferreira, que vai falar sobre a associação exercício físico e saúde mental e social. É, se você pensava que a atividade física é boa só para a parte orgânica, ela também traz elementos positivos para a saúde da sua mente, da sua sociabilidade. Vamos ver com ele numa entrevista que ele nos deu. E também pelos caminhos da terapia naturais, sabia que a musculação pode ser uma terapia complementar no tratamento do diabetes? Pois fique ligado, você vai ouvir lá. No Boa Boca, a participação da cirurgiã dentista e professora universitária Cláudia Barbosa vai falar sobre os protetores bucais, elemento essencial para a proteção da boca frente a determinados tipos de atividades físicas. Do Bichos e Plantas, o aluno de veterinária Leon Fontaine vai ensinar dicas de como você colocar o seu cãozinho, que às vezes, coitado, fica preso num apartamento pequeno e tendendo à ociosidade, ao sedentarismo, o que você deve fazer para, mesmo numa situação adversa, colocar ele para fazer atividade física? Quais são as dicas para evitar o sedentarismo do animal e as consequências do sedentarismo, tais como a obesidade? A alimentação é importante, ele vai falar, mas a atividade física também. E não é por falta de espaço que você vai deixar de fazer fazer. Ele vai dar umas dicas legais aí neste quadro. Mas como o próprio nome do quadro diz, bichos e plantas. A parte das plantas terá a primeira parte na participação do professor Floripes Flores Floral, que vai falar sobre os cuidados da grama. Aquela grama usada para a gente praticar determinadas modalidades esportivas, como o futebol, o vôlei e outros, a grama natural, ela pode, com determinados cuidados muito simples, ficar bonita, saudável e favorecer as práticas em cima dela. Hoje ele vai falar especificamente sobre a poda da grama, como fazer a poda e como a importância da poda na saúde do gramado. Completando com o quadro Saúde Ambiental, uma dica para quem vai assistir práticas esportivas. Querem ambientes fechados, querem ambientes abertos. A lembrança que lixo deve ser colocado no lugar próprio para lixo. E quais as consequências caso isso não seja atendido para a saúde do planeta e a nossa também. Para finalizar, as vantagens da pedalada no bom, bonito e saudável. E as dicas de como viver o inverno em plena saúde no Qual é a Boa do Inverno. E o tema de hoje é: vai se exercitar em ambiente fechado muito iluminado ou em ambientes abertos com exposição direta ao sol? Não estamos no verão, mas os protetores solares precisam continuar sendo usados por você. Então nós vamos lembrar a importância do uso do protetor solar, mesmo em ambientes abertos ou fechados, em ambientes no período de inverno. E entre em contato conosco pelo endereço eletrônico programacomsaude@hotmail.com. Repetindo, programacomsaude, tudo junto e sem acento, @hotmail.com, sem o BR. Ou diretamente em contato aqui nos estúdios da Rádio Estação, no campus da Estácio Nova Friburgo. E tire suas dúvidas com especialistas no quadro Tira Dúvidas, que ao final de cada programa responderá a sua questão. E hoje temos uma pergunta sobre o uso de boné. Durante as práticas esportivas, o uso do boné levaria à queda de cabelo? Vamos responder isso baseado em informações colhidas com dermatologistas. Fique atento no finalzinho do programa. Se quiserem, escrevam também para fazer críticas e sugestões. Meu nome é Paulo César Coelho e está começando agora na Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana, o programa Com Saúde Especial Mensal Esportes. No consultório. Esse é o Programa com Saúde, edição Esportes. E dentro do quadro No Consultório, fomos procurar pneumologistas e alergistas para esclarecer um assunto delicado. Aqueles adolescentes asmáticos que desencadeiam crise de asma quando fazem atividade física. Tem um pequeno grupo de pacientes que geralmente na adolescência que tem asma, que um dos motivos do desencadear da asma seria a prática de esporte. O que deve ser feito? Isso, se acontecer, nem sempre acontece, não deve alejar o paciente de fazer a sua atividade física. A atividade física é bem-vinda. O que ele tem que proceder é se orientar com o médico assistente dele, que vai prescrever uma bombinha específica, e imediatamente antes dele praticar o exercício físico, a atividade física, ele deve fazer o uso dessa bombinha, lembrando que deve ser por orientação médica, e em seguida fazer atividade física. Na grande maioria dos casos, isso resolve. Acredita-se que algumas pessoas, quando fazem atividade física e diminuem a água do corporal que perde através do suor da respiração, isso possa, em algumas pessoas, desencadear a crise de asma. Por isso, os esportes aquáticos, em que o indivíduo utiliza piscinas, rios, lagos ou até praia, o ar é umedecido e geralmente eles não têm essa crise. Lembrando também que a atividade física, se for competitiva, o paciente poderá usar essas medicações, desde que o médico dele esclareça para o comitê organizador o que está sendo usado, como está sendo usado e o porquê está sendo usado. porque esses medicamentos, eles podem simular doping no paciente, né, que não, não está se dopando, e no exame antidoping pode vir positivo e aí dá uma dor de cabeça danada. Então, lembrando que isso não acontece com todos os asmáticos, acontece com um pequeno grupo, mas se acontecer, nada de desistir de fazer sua prática desportiva. Muito pelo contrário, ela é bem-vinda, inclusive no paciente asmático. Basta ter esses cuidados que a gente comentou e tudo dará certo. Essa foi a contribuição de pneumologistas e alergistas para o quadro No Consultório, aqui no Programa com Saúde Especial Esportes. Momento do bebê. E o bebê não poderia estar excluído aqui do Programa com Saúde Especial Esportes. Por exemplo, quando começar a ensinar o seu bebezinho a nadar? De uma maneira geral, ele já poderá, se ele não tem nenhum problema de saúde, frequentar piscinas a partir do sexto mês de idade. Mas aprender a nadar somente a partir dos 3 anos. Antes ele não tem capacidade de aprender isso. Mas se a piscina for uma piscina limpa, bem cuidada, que você tenha confiança nela, a partir do sexto mês ele já pode cair nela. Com os cuidados, por exemplo, só deve ficar na água da piscina apenas por 30 minutos, não mais do que isso. Se a piscina for descoberta, ele deverá frequentá-la antes das 10 da manhã ou depois das 4 horas da tarde. Se for coberta, não tem problema. A água deve estar em temperatura ambiente. Água muito gelada pode ser problemático para o seu bebê e água aquecida altera a qualidade do cloro e pode favorecer infecções de vias aéreas superiores, infecção de ouvido, de garganta, de nariz, que você observa, aí não é só os bebês, as crianças de uma maneira geral, ela fica com um catarrinho no nariz e que ela não, muitas das vezes não limpa e acaba fungando, levando aquele catarro molhado com uma água cujo cloro não está tão eficiente porque ela foi aquecida e isso favorece as infecções. Também o uso de óculos e outros protetores somente na criança maior, o bebê ele não se adapta a isso. O ideal é usar uma sunguinha ou um biquinizinho se você tem certeza que o seu bebê, uma vez na água, não vai defecar. Caso essa certeza não seja tão segura assim, existem algumas fraldas especiais para natação, que você pode procurar em casas especializadas. A fralda tradicional, descartável, ela não é adequada porque ela incha com a água e isso limita os movimentos dos bebês. A primeira vez que ele for a uma piscina, essa piscina deve ter pouca gente, você deve mergulhar ele pouco a pouco, sempre olhando o seu olho no olho do bebê, com uma fisionomia tranquila para deixar ele seguro. E só mergulha completamente o corpo dele quando você vê que ele está relaxado. Para ele também não se assustar, é bom que dias antes de você apresentar a piscina a ele, que você faça brincadeiras no banho, músicas, coloque ele na banheira numa posição de bruços, como se ele estivesse mergulhando, joga a aguinha no corpo dele e quando bate com a palma da mão e da planta dos pés na água, né, faz o bebê fazer isso, para ele tornar aquilo uma brincadeira. Isso ainda lá no banho, né, na banheirinha dele. Quando você levar ele para a piscina, você evoca esses tipos de movimentos que aí ele vai ter a sensação que é algo conhecido, que é algo que não é estranho, que ele já presenciou lá no banho, né, com musiquinha, etc, etc. Uma coisa importante é que ele não pode ter mamado a menos de 1 hora. Isso não funciona bem. Ele tem que ter pelo menos mamado a 1 hora atrás. E lembrar também que essa brincadeira na piscina dá uma fome danada. E se você estiver longe da sua casa e o seu bebê não mama o seio materno, você vai ter 1 hora de lazer com o seu bebê e já vai introduzindo os esportes aquáticos para ele. Quem sabe esse bebezinho, esse peixinho, né, não vai ser um grande atleta da natação. Essas são as dicas do Momento do Bebê, também aqui no Programa com Saúde, no especial Esportes. Depois dos comerciais, tem muito mais para você nesse programa especial sobre esportes, o nosso programa mensal no Programa com Saúde. Já, já! Estamos apresentando o Programa com Saúde, com Paulo César Coelho. Trabalhar em

porque para digerir isso tudo e absorver, o fluxo sanguíneo é direcionado para o aparelho digestivo, para aumentar as secreções digestivas e aumentar o contato, favorecendo a entrada dos nutrientes para o sangue. Quando a gente faz uma atividade física, um exercício físico, ao contrário, dois órgãos são privilegiados em sangue: o sistema nervoso, que ele precisa estar atento para que tipo de movimento, de sequência de movimentos você deve fazer, então ele precisa estar bem ativado. E os músculos esqueléticos, os músculos que fazem a gente correr, andar, nadar. E aí o sangue será desviado do tubo digestivo para esses locais. Com isso, a digestão, que já era difícil por conta da quantidade ou da qualidade do alimento, vai ficar ainda pior, porque não vai ter as secreções adequadas. E aí aquilo vai ficar rolando lá no estômago ou no intestino, vai dar uma sensação muito ruim de empanzinamento, de ficar afrontado, enjoado, e em alguns casos você vai até ter que parar a sua atividade física para vomitar. Isso vai acabar atrapalhando a sua atividade física. Por outro lado, fazer exercícios sem estar alimentado, já não tendo comido há muito tempo, isso pode fazer com que a glicose sanguínea do seu corpo caia. E isso prejudica o rendimento esportivo e pode também fazer você passar mal. Então, o ideal é ter comido alguma coisa uma hora antes, é leve, de fácil digestão, que mantenha um nível de açúcar sanguíneo bom, para que não atrapalhe a sua atividade física. Pelo contrário, favoreça. Mas nada que o deixe empanturrado. Logo, a gente não deve comer coisas pesadas, né? Atrapalharia. Mas ficar em jejum e fazer atividade física vai cair o seu rendimento e você ainda poderá passar mal. Se você toma, então, medicamentos para diabetes, aí é que não pode mesmo, porque aí a glicose vai cair e aí você pode colocar sua vida em risco. Então, a gente tem que ter um nível de glicose adequado, então ter pelo menos uma hora antes ter se alimentado de alimentos leves. Então, concluindo, fato ou boato, que se alimentar com grandes volumes de alimentos e alimentos pesados, de fácil digestibilidade, atrapalha a sua atividade física, isto é fato. Agora, que você deva fazer seu exercício em jejum, isso aí é um boato. Saiu no jornal, na revista, na internet, no rádio ou na TV? Vamos explicar aqui no A Saúde na Mídia. Hoje foi postado num portal muito acessado aqui no Brasil uma matéria informando que existem 9 maneiras de prevenir as estrias sem precisar de tratamento, com exercícios, massagens caseiras e dieta que protege a pele desse tipo de lesão. O artigo informava que as estrias são marcas vermelhas ou esbranquiçadas na pele e que não tem cura. Elas podem ser disfarçadas ou prevenidas, mas a cura não existe, a não ser que seja através de cirurgia plástica. Diversas maneiras, né, de que se possa prevenir essas estrias inclui os exercícios físicos. De acordo com um dermatologista, a prática de exercícios físicos, além de manter o peso ou até reduzi-lo, evitando o estiramento da pele, o que causa as estrias, porque quando você tem um crescimento muito rápido ou um ganho de peso muito rápido, as estrias podem aparecer. E aí, se você mantém o peso com exercício físico ou até reduz, você bloqueia uma dos principais causadores das estrias. Além disso, a atividade física mantém a pele firme, evitando as famigeradas estrias. Só é preciso tomar cuidado com exercícios muito intensos, porque eles podem levar a um rápido ganho de massa muscular, uma hipertrofia desses músculos, e aí esticam demais a pele e aí a estria pode aparecer, mesmo ele fortalecendo a estrutura da pele. Além disso, massagens localizadas com cremes hidratantes e que favoreça a drenagem linfática também é adequada. O próprio uso de hidratantes após a atividade física, e principalmente em situações como a gravidez, que também tem um grande aumento do volume do abdômen, também é favorecedor. E as outras situações são ligadas à dieta, beber bastante água, consumir vitamina C, zinco, que está presente nos alimentos vindos do mar, que favorece a cicatrização, a vitamina B5, que está presente em brócolis, abacate, batata doce, lentilha, a vitamina E, que está presente aí nos grãos, no amendoim, no avelã, em outros vegetais, e o próprio silício, também presente no arroz, na aveia e também nos frutos do mar, complementam esta arsenal para você evitar que as estrias aconteçam. E ficar atento que elas aparecem geralmente associadas a grande ganho de peso, rápido, às vezes nem é um grande, mas muito rápido, e justamente na adolescência, onde você tem um estirão. Né? E aí fica focado que o exercício físico, além das inúmeras utilidades para a sua vida, favorece aí, desde que feito de maneira adequada, você fortalecer essa pele, manter o seu peso adequado e evitando assim as estrias. Então, 9 maneiras de prevenir as estrias sem precisar de tratamento. Exercícios, massagens caseiras e dieta protegem a pele desse tipo de lesão. Isso apareceu na internet, é a saúde na mídia, também aqui no especial de esportes do programa Com Saúde. Viver melhor, saúde mental e comportamento. No nosso programa especial de esportes do programa Com Saúde, mais uma vez contaremos no quadro Viver Melhor com a participação do psicólogo René Vinícius Cândido Ferreira, que vai nos falar como a prática de exercícios físicos ou atividade física pode ter um impacto positivo na saúde mental e na saúde social da população. Vamos lá? Bom, a atividade física para uma pessoa é muito importante. A gente já conhece, né, todos os benefícios que tem na parte fisiológica, na parte do funcionamento do corpo, como os profissionais ligados a essa área do corpo, os profissionais da área de educação física, os fisiologistas, os médicos ligados à área do trabalho, bem sabem, já disseram tudo e muita coisa a respeito. Agora, para a parte psicológica, a atividade física, primeiro, é importante porque coloca a pessoa em movimento, ou seja, tira ela, né, de um estado parado e a coloca em movimento. Isso é importante para mexer na energia dela. Um outro aspecto importante que a atividade física pode produzir é quando a pessoa faz essa atividade em grupo. Então tem também uma função, uma melhora na sua parte social. É muito comum em academias ou mesmo hoje, né, em lugares ao ar livre, como nas praças. A própria prefeitura mantém espaços de atividade física e as pessoas acabam por se integrar nesses espaços. Então, daí a importância também. Nós temos hoje uma realidade no país, que são as pessoas que estão vivendo muito mais, né? E até 2014 nós seremos a quarta ou a quinta nação do mundo em idosos, e a gente sabe que os idosos, depois de um certo tempo, os filhos vão embora, se casam, e eles ficam muito sós, né? Então a atividade física nesses espaços públicos é uma forma também desses idosos estarem se integrando, continuando a sua vida. Então, não só o benefício de estar ao ar livre fazendo atividade física, mas a importância também da socialização que esses espaços podem oferecer. Bem, como vocês ouviram aí com o psicólogo René Vinícius, atividade física, exercício físico, não é bom só para o físico, para o orgânico, é também para a saúde mental e social do indivíduo. Muito obrigado pela sua colaboração costumeira, professor René Vinícius Cândido Ferreira, aqui no quadro Viver Melhor, Saúde Mental e Comportamento, no programa Com Saúde Especial Esportes. Depois dos comerciais, tem muito mais para você nesse programa especial sobre esportes. Estamos apresentando o programa Com Saúde, com Paulo César Coelho. Se seu

é além de favorecer a outras questões relacionadas a outras partes da saúde. Agora, uma coisa tem que ficar atento. Antes de fazer a musculação ou qualquer outra prática de atividade física ou exercício físico, o paciente diabético deve avaliar a sua glicose, tá? Com o glicosímetro, que é um aparelhinho que todo paciente diabético conhece, que faz a avaliação da glicose quase que de imediato, furando apenas o dedinho. Se a glicose estiver abaixo de 70, antes do indivíduo fazer a atividade física, ele deverá comer uma fruta, ou tomar um suco de fruta, comer alguma coisa que aumente a glicemia dele. Porque se ela já está abaixo de 70, a tendência é cair ainda mais e ele passar mal. E ninguém vai fazer atividade física para passar mal. Aí ele come o alimento, 20 a 30 minutos depois avalia, subiu acima de 70, ele já vai poder fazer a sua musculação ou qualquer outra prática desportiva que caso ele faça. Também, se a glicemia estiver muito alta, entre 200 e 300 para cima, ele não pode fazer atividade física. Ele vai ter que usar o método que o médico orientou a ele, que varia de paciente, para baixar essa glicemia. Por quê? Porque apesar da musculação e da prática de esporte diminuir a glicose do sangue, fazer baixar o açúcar do sangue, quando você começa a fazer a atividade, a liberação de alguns hormônios frente a isso, normal, liberação normal que acontece com todo mundo, e que inicialmente aumenta esse açúcar, para depois a própria atividade fazer cair abaixo do que estava no início. Então, com certeza, se a pessoa estava 200 a 300, a glicose dele vai cair, ele seria beneficiado. Mas como é um valor muito alto, esse aumento inicial que é feito por esses hormônios que são acionados pelo nosso organismo quando a gente começa a fazer atividade física, esse aumento inicial vai fazer com que, se uma pessoa já tem um açúcar muito alto, que ele fique muito mais alto. E apesar de depois ele ter a vantagem de cair, esse muito mais alto pode dar problemas agudos para ele. Então, acima de 200, entre 200 e 300, ele não deve fazer atividade física, ele deve recorrer ao que o médico orientou. E aí tem pacientes que tomam insulina, tem pacientes que não precisam tomar insulina. Então, cada um terá uma orientação para que quando a glicose estiver neste nível, o que, que tem que fazer para baixá-la, para aí sim fazer a atividade física. Mas dentro das atividades físicas, a musculação, ela funciona como um verdadeiro remédio complementar. Ela não substitui a medicação, mas é um complemento para manter a glicose sanguínea, ou seja, o açúcar sanguíneo do diabético, seja ele usuário de insulina ou não, em dia. Então, aqui na terapias complementares, né, no quadro de pelos caminhos das terapias naturais, a musculação está em foco no nosso programa com saúde especial esportes. Boa Boca, a saúde oral é o foco. E no quadro Boa Boca, a cirurgiã dentista e professora universitária Cláudia Barbosa vai falar sobre os protetores bucais, porque existem algumas atividades físicas que necessitam de uma proteção adicional à boca para evitar acidentes. Então, vamos ver o que a cirurgiã dentista tem a nos dizer. O que é um protetor bucal? O protetor bucal é um aparelho que se encaixa nos dentes e protege os dentes de qualquer tipo de impacto. Então, ele deve ser usado sempre que a pessoa vá participar de algum esporte, alguma possibilidade de queda, né? Por exemplo, num jogo de futebol, de basquete, ciclismo ou qualquer outra atividade que possa produzir ferimentos na área da boca. Ele vai proteger os dentes e a boca e os lábios contra esses impactos. É verdade que os protetores bucais, geralmente, eles são para os dentes superiores? Geralmente sim. Eles cobrem os dentes superiores. E eles são feitos para evitar a fratura dos dentes. Evitar também que ocorra corte nos lábios ou outro dano à boca. Mas se a pessoa estiver usando um aparelho ou uma prótese dentária na arcada inferior, então é recomendável que também seja feito um protetor bucal nos dentes inferiores. Então, caso não tenha prótese, é para os dentes superiores. Mas se houver prótese, ou seja, uma dentadura para a parte inferior, então os inferiores também devem ser protegidos. Isso, exatamente. É, existe tudo um tipo só ou existem variações quanto aos tipos? Não, existem vários tipos de protetores, né? Alguns podem ser feitos sob medida, que é o profissional que vai fazer a moldagem e encaminhar para um laboratório. E tem outros que são comprados prontos, né? E que tem uma forma que pode ser alterada. Coloca na água quente e ele vai se modelar a arcada dentária de cada pessoa. Ah, entendi. E assim, uma vez comprando esse protetor, é para a vida toda? Não, o ideal é trocar esse protetor a cada temporada, né, de tempos em tempos, porque com o passar do tempo eles vão se desgastando e começam a não proteger adequadamente. Então, os adolescentes, né, que estão em fase de crescimento, é recomendável que eles troquem de tempos em tempos, né? É, muitos também que praticam esportes pedem que o dentista faça novos protetores, né? Cada vez que vão ao consultório para uma revisão dentária que ocorre sempre de 6 em 6 meses. Então, pelo que eu entendi, existe uma validade para eles e essa validade tem que estar atento para ele continuar protegendo. Mas no caso dos adolescentes, como já ainda estão crescendo, de repente a validade ainda é menor, né? É, porque a face está em crescimento, os ossos da face, e com isso os protetores não vão ficar mais se adaptando adequadamente. Então, há uma necessidade de renovar, né, refazer a cada temporada. Seria um prazo de 6 meses, mais ou menos. Eu quero agradecer a participação da professora Cláudia Barbosa, cirurgiã dentista e professora universitária, no nosso quadro Boa Boca, que falou sobre os protetores bucais, que são utilizados em algumas práticas de esportes. Muito obrigado pelo esclarecimento, professora. Bichos e plantas, com saúde. Bem, o quadro Bichos e Plantas também tem uma participação no programa especial de esportes. Na parte referente aos bichos, nós teremos a participação costumeira do acadêmico de veterinária Leon Fontaine, que hoje vai falar como evitar que o seu cãozinho que mora no apartamento fique sedentário, evitando assim os problemas do sedentarismo. É, vamos colocar o cãozinho para fazer atividade física. E ele vai orientar qual é a melhor maneira para fazer isso, que associado a uma boa dieta, vai mantê-lo mesmo em ambiente fechado e que ele tem difícil movimentação, mantê-lo fora do sedentarismo. Mas deixa de lero-lero, vamos lá ouvir o que, que o Leon tem a nos dizer. Leon, o amigo dos animais, dá as dicas aí para a gente. Vamos lá. Nesta primeira parte, nós vamos falar sobre a rotina alimentar dos animais de estimação. O tipo de alimentação de eleição para os cães e gatos é a ração, e ela já possui todos os nutrientes necessários para a vida do seu pet. No verso de cada pacote que você escolheu, na sua preferência, da sua marca, tem as doses recomendadas para cada etapa de vida e de acordo com o peso, né, em relação à idade e o peso. Aí você fraciona essa dosagem de acordo com a quantidade de vezes que você vai dar para o animal. Geralmente a gente recomenda 2 vezes ao dia e oferece para esse animal, respeitando sempre a idade. Hoje em dia no mercado a gente tem várias rações para animais jovens, animais adultos e idosos. É sempre importante avaliar isso. E também é importante a gente fazer uma rotina de exercício com esses animais. Para cães que moram em apartamento, é sempre bom levá-los para passear, fazer caminhadas leves de 30 a 40 minutos para ele se exercitar e gastar essa energia toda acumulada. E essa rotina também ajuda a encaixar o animal na rotina da casa. De que forma, né? Esse animal indo passear, você acaba condicionando ele a fazer suas necessidades na rua, o que ajuda a não sujar a sua casa, ele sempre urinar na rua e não esquecendo da sacola plástica também para não deixar os dejetos na rua. Isso é muito importante. Já para animais que moram em casas com terrenos e quintais, é sempre importante estimular o exercício deles. Porque muitas vezes, em muitas raças, algumas raças específicas, elas têm tendência a sedentarismo. Não é por falta de espaço e de local para ele correr. Simplesmente, ele não gosta de fazer exercício. Então, é sempre importante você estimular esse exercício com bola, disco, jogar, brincar, pelo menos uma rotina diária, rápida, de brincadeira, para ele não ficar sedentário. porque o sedentarismo leva à obesidade, e a obesidade leva a diversas doenças que hoje em dia estão muito comuns. É porque os proprietários não estão conscientes, eles acabam deixando seus animais em casa, acha bonitinho ele comer e engordar, e na verdade ele não sabe o mal que ele está causando ao seu animalzinho. Muito obrigado, Leon. Com esses esclarecimentos aí, não tem desculpa, mesmo morando num apartamento pequeno, de manter o cãozinho no sedentarismo, né? Porque se o dono não pode ser sedentário, muito menos o melhor amigo do homem. Obrigado mesmo, Leon. E agora, terminando o quadro Bichos e Plantas, vamos ter a participação do personagem Professor Florips Flores Floral, que vai falar sobre o gramado, a conservação do gramado, tão usado na prática de diversos esportes. Boa tarde, amigos. Hoje, dentro da parte das plantas, em Bichos e Plantas, vamos falar como cuidar da grama. A grama usada nos campos de futebol, de vôlei, de golfe, entre outros. Uma das coisas importantíssimas para uma saúde perfeita do seu gramado é a poda. E como ela deve ser feita? Quando? Bem, a necessidade de poda varia muito do tipo de grama usado, do tipo de nutrientes usado para fertilizá-la, adubá-la, do clima, logo também da época do ano, e do uso que você faz dessa grama. Agora, a grama ela não deve ser exageradamente podada a ponto de deixar buracos do gramado que vão inviabilizar a vida dessa planta, desse gramado. Também não pode deixá-la crescer exageradamente a ponto de prejudicar a prática desportiva e também favorecendo a proliferação de pragas e ervas daninhas que vão prejudicar o crescimento da grama. Ou seja, crescer demais pode ser um tiro no pé do gramado, porque ela pode aparecer que está muito bem e, na realidade, ela está ali cultivando um monte de inimigos para a própria grama. Feito essas considerações, como fazer a poda? Existem vários tipos de instrumentais e facas para fazê-lo. Porém, uma coisa deve ser comum a todas. Elas devem ser bem afiadas. Facas sem fio ou com fio inadequado, ao invés de cortar, ela tritura, ela mói, o que prejudica a vida do gramado. Outra coisa importante é na hora de varrer a parte cortada. No outono e na primavera, ela deve ser toda retirada do gramado. O acúmulo ali vai ser prejudicial, ela precisa arejar. Porém, no verão e no inverno, por motivos distintos, nós devemos deixar resíduos da grama cortada sobre o próprio gramado. Esses resíduos vão proteger desses climas extremos do inverno e do verão. Porém, quando eu digo deixar resíduos, é deixar parcialmente. Ela não pode ser toda bloqueada pelos restos de grama, porque aí também vai favorecer a proliferação de pragas que vão prejudicar o gramado. Outra coisa importante é como fazer a varredura. Ela deve ser feita com vassouras metálicas. Mas pelo menos 2 a 3 vezes por ano deve ser usado um ancinho para fortalecer o processo do enraizeamento. Não há necessidade de mais de 3 vezes por ano. No máximo 3 vezes, 2 ou 3 vezes. De resto, do demais, usa-se a vassoura metálica. Uma outra coisa também é a forma de se podar. A cada poda, nós temos que fazê-lo numa direção diferente. Se você tem um hábito de podar sempre de um ponto para o outro, sempre do mesmo ponto para o outro, você acaba deslocando e fazendo uma maçaroca num dado ponto, e o solo fica irregular. Isso vai prejudicar tanto a prática esportiva sobre esse gramado, como também vai prejudicar o crescimento e a vida, a saúde do gramado. Praticar esportes em cima do gramado natural, saudável, é interessantíssimo, é muito bom, mas para isso temos que ter certos cuidados. Neste programa, falamos especificamente da poda. No próximo mês, no outro especial de esportes, estarei aqui falando sobre os cuidados de irrigação, fertilização e outros cuidados mais para que o gramado continue verde e bonito. Voltaremos já já, porque ainda tem muita coisa boa para vocês aqui no Programa com Saúde Especial Esportes. Estamos apresentando o Programa com Saúde com Paulo César Coelho. Com a criação do Polo Petroquímico de Itaboraí, as oportunidades na área de petróleo e gás aumentaram. Por isso, não perca tempo, faça o curso de tecnólogo em petróleo e gás na Estácio Friburgo. Segundo pesquisas, o mercado do setor oferece mais de 100 mil empregos por ano. Empresas dos segmentos industrial e comercial de petróleo e gás estão contratando profissionais da área. Tecnólogo em petróleo e gás com duração de 2 anos e meio é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500, 2525-1500 ou no site www.estacio.br, www.estacio.br. Gestor, consultor interno ou analista na área de recursos humanos, essas são algumas das possibilidades de atuação do profissional de RH. Faça o curso de tecnólogo em gestão de recursos humanos na Estácio Friburgo. Aulas práticas, professores motivados em mostrar a você como ter sucesso na carreira profissional. Gestão de recursos humanos é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500, 2525-1500 ou no site www.estacio.br. www.estacio.br. Um mercado com amplas possibilidades de contratação, porque existe profissionais capacitados. Para conquistar sucesso profissional, faça o curso de Engenharia Ambiental na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Um mercado em expansão com amplas possibilidades de empregos em grandes empresas do país. Essa é a realidade do engenheiro de produção. Não perca a chance de ser um vencedor. Depois de formado, você pode atuar nas indústrias em geral, coordenando a automatização de processos, planejamento e o controle da produção. Sistemas de controle de qualidade, corretoras, bancos de investimentos, seguradoras e muito mais. Engenharia de produção é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500, 2525-1500 ou no site www.estacio.br, www.estacio.br. Faça uma pós-graduação de qualidade e entre de vez na disputa pelos melhores salários. Tudo isso você encontra na Estácio. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Voltamos a apresentar Programa com Saúde, com Paulo César Coelho. Esse é mais um Programa com Saúde do seu especial mensal sobre esportes. E é o último segmento, mas ainda temos muita coisa boa para falar com você. Saúde ambiental. Lixo no lugar de lixo, o que, que isso tem a ver com prática de esportes? Tudo. Se você vai assistir essas práticas em ambiente fechado ou ao ar livre, evite jogar o que você produzir de sujeira em terrenos baldios ou no chão de vias públicas. Material orgânico, por exemplo, atrai moscas, mosquitos, ratos e pombos, o que favorece a disseminação de diversas doenças contagiosas. Lixos em logradouros públicos entopem bueiros, faz assoreamento e contaminação de rios, o que também pode afetar sua saúde com a disseminação de leptospirose, doença da urina do rato que pode chegar até você durante as enchentes provocadas pelo desequilíbrio ambiental. Não ponha fogo no que você desprezou. Além de poder provocar acidentes e se queimar, isso favorece a poluição do ar, o que produz doenças respiratórias, de pele e dos olhos. Tudo que você for descartar, coloque em recipientes próprios. E de preferência de forma seletiva, o que for seco no lugar separado do que for molhado, que é o considerado dejetos orgânicos. Se o seu bairro tiver uma coleta seletiva, esse tipo de procedimento vai favorecer bastante o trabalho dos garis. Agora, se a sua cidade, bairro ou condomínio ainda não tem esse tipo de coleta de lixo, mexa-se e junte uns amigos para sensibilizar para a importância de tal atitude. O planeta agradece e a sua saúde também. Bom, bonito e saudável. Pois viver com saúde não é difícil e é fundamental. Pedalar. O hábito de pedalar bicicletas é muito salutar. Ajuda a emagrecer e a reduzir as gorduras do sangue, melhorando o condicionamento físico, a circulação sanguínea, promovendo o bem-estar. Agora, alguns cuidados devem ser tomados. Evite circular entre carros. Dê preferência às ciclovias, use capacete, porque quedas sem capacetes podem ser fatais. Roupas adequadas e uma bicicleta que favoreça o confortável posicionamento do seu corpo e com sistemas de freios funcionando e bem sinalizadas também são importantes para evitar acidentes. Caso não tenha condições no momento de pedalar em saudáveis e bonitas paisagens, use as ergométricas. Pedalar por 30 minutos diariamente é muito saudável. Agora, nas ergométricas ou nas bicicletas ou magrelas, como são chamadas, tradicionais, não é habitual, durante a pedalada, você sentir tonteira, vertigem, palpitação, falta de ar. Se isso acontecer, pare de pedalar e procure uma avaliação do seu médico. Lembre-se, pedalar é bom, bonito e saudável. Qual é a boa? Qual é a boa do inverno? A boa do inverno é não se descuidar dos filtros solares. Os filtros solares, eles protegem contra o câncer de pele, quando você fica exposto à irradiação do sol ou mesmo de ambientes extremamente iluminados com luz artificial, e também dificulta o envelhecimento, evitando assim a ocorrência de rugas precoces. Como a pessoa associa muito a luminosidade do sol ao verão, quando chega o inverno, elas muitas das vezes praticando esportes ou atividades físicas em ar livre ou atividades em ambientes fechados, mas com excessiva iluminação, acabam se descuidando daquilo que ela tinha atenção no verão. Então, lembrando que mesmo sendo inverno, as mesmas precauções quanto aos cuidados de proteção da pele contra a luminosidade excessiva continuam valendo. Portanto, a boa do inverno é continuar usando os filtros e protetores solares. Tira dúvidas, ajudando você a viver saudável. Eu gosto de fazer caminhada todos os dias e também gosto de utilizar bonés. É verdade que o uso dos bonés favorece a queda de cabelos? Meu nome é Rafael e sou estudante do primeiro período do curso de Direito aqui da Estácio de Sá. Olha, amigo e calouro Rafael, parabéns aí pelo seu ato salutar de fazer caminhadas. É muito bom aí pro espírito, pro corpo. Legal. Quanto à sua preocupação em usar os bonés, você falou bem. Ela poderá, se for um uso excessivo, se você ficar com boné o dia inteiro, favorecer a ocorrência de caspas e de parasitas no seu cabelo que vão desencadear a queda, né? Ou quebrar o seu cabelo. Agora, isso não justifica calvície. Ficar careca por uso de boné é uma lenda. Ele simplesmente, se você tiver uma propensão a ficar careca, você vai ficar independente do boné, né? O boné apenas favorece a queda quando usado excessivamente. E é justamente não o uso do boné pelo boné, mas simplesmente você deixar a cabeça abafada durante muito tempo, principalmente se ela ficar úmida de água, porque você molhou, ou de suor, ela vai favorecer a ocorrência das caspas, de parasitas e de fungos, e aí vai favorecer, vai levar à queda, mas não à calvície. Agora, se você usa comedidamente, continue com seu boné, protegendo sua cabeça, do seu estilo e não deixando de caminhar nunca. E muito obrigado aí pela sua participação, espero que tenha esclarecido a sua dúvida, que pode ser de repente a dúvida de muita gente. Muito obrigado e felicidades aí no seu curso. O programa de hoje está chegando ao fim. Muito obrigado pela atenção. Aguardamos o seu contato para o quadro Tira Dúvidas e também para críticas e sugestões. O nosso e-mail, programaconsaude@hotmail.com. Programa com saúde, tudo junto e sem acento, @hotmail.com, sem o BR. Ou diretamente aqui, fazendo-nos uma visita no campus da Estácio Nova Friburgo, em contato direto com a Rádio Estação, no nosso estúdio. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. Lembrando que na próxima semana estaremos com o nosso programa tradicional e que lá no mês de julho, na terceira quarta-feira de julho, teremos mais um especial do Programa com Saúde sobre esportes. Uma boa semana para todos, com muita saúde e atividade físicas. Até quarta-feira que vem, às 18h, nas ondas da estação. Boa semana e até lá! Programa com Saúde. Apresentação, Paulo César Coelho.